Delta, Porta Cruz, Leque do Norte, 396. Tomar em Quebec após o pouso do Airbus 320 na final da 10, estará autorizado para decolagem. Aguarde, mantenha posição. Aguarde a autorização de decolagem. Fez ajuste no 009. 2009-6210. Parou, bravo, que linda. Estão no 0, vento 090 graus, 94 nós. Tende atualizado o pouso, 90, tá? 3, 090. Quebec, só pra informar aí, Vitor Mike Quebec, corrigindo. Após o tráfego ultrapassar o externo, nenhuma aeronave deve ser autorizada a decolar da 17 ou ingressar na pista 10, ok? Só pra informação. Tarde, é o gol 1856, centro da informação Romeu, Recife. Noite 56, boa tarde para Recife, aguarde a Copa 1009. Aguardando. Então, em Quebec, híbrido de colapso, estão no 7 vento, 090 graus, 149. Antes da Juliette, seu portão previsto é o 2. Ok, vai bater, 093 na frente. Vitor, Daniel, decolar? Mantém cabeceira 1-0, 5-4 ou 1-5? Daniel, mantém, né? 5-4, 1-9-0 no solo, aos 3-2, livre direito, chame solo 1-2-1, décimo 9. 1-9, 3-1-9-0. 2-1-0, Vitor, 1-0-5. Oceano M1-43, desça para 4.000 pés, ajuste no 009. 4.009, 143. Salvador, boa tarde, da 3190, segurou na 3-4. Boa tarde, 3190, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, da 3190. Quebec decolado aos 3-2, chame em controle 119-8, bom voo. 19-8, graças. Olhe com aquele cordial, boa tarde, Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, mantenha corredor axé, 1.000 pés, ajuste no 009. Com 1-0-0-9 ajustado, iniciando curva direita, horizonte central 2500. Vitor Mike Quebec, autorizado. Grato, passaremos aqui dentro, Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado 2500 pés e direto Cairo. Gente, agradece. Alô, no 7, levou para o táxi, POB 159. Motor 755, alterna 10. No 755, livre táxi, direita, ponte espera 1895, 1009, boa viagem. No 395, Juliette, portão 2. Juliette para o 2, 3 na frente. 856, pronto para a cópia. Pronto. Salvador, Recife, nível 390, Beruíque 58. Decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Pu, Caracaju, controle 1-1-9-8, transponda 5-1-3-3, o gol no 856. Autorizar direto a mano. Roger, mano, presente, descendo 050, trip 54. O trip 54 ou no 5 pode voar direto coral? Trip 54 no 5, autorizado, direto coral. Obrigadão. Chame pronto no 856, Chama, amarelo. frequência do controle é 199.8. Ingressa Juliette, portão 5. Juliette para 05, 3190 da TAM. Mike, Delta, prossiga. Oi, Salvador, boa tarde. O Chiné 6290, visual com a pista, 3 milhas do externo. 6290, aguarde pista livre. Reporte de baixada travada. Formado, baixada e travada. 6009. É 6290, confio a torre? Entendi, autorização. Pista livre, reporte baixada e travada, altímetro é 1009. 1009, informará baixada e travada. Para Brasília. Copia o 32 já aprovado, aguarda o 340-6321. 32 aprovado, está ótimo. Brasília 320, pelo Zulu 17, pista 90, curva direita, saída Arbor, transição Alefa, controle 119, décima 8, transponda 5570, o Oxenê 6321. 220 autorizado, Zulu 17 do dia, do Sola 210, Arbor, transição Alefa, 1198, é o controle. Confirmando, o transponder portão 7, chame para puxa acionamento 6321 da Oxenê. Gente, complete final de time torre 1995. 1995. Salvador, Oxenê 6143, final do ILS X-Ray. 1143, continua a aproximação. Check trem, altímetro 1009, informa que é o número 2 para pouso. Gente, 6143. Total Mike Echo Delta, mantendo 1500 pés, vou indo na proa do farol da barra, aguardando autorização para completar o final ILS. Aqui de Mateus 2500, Vital Mike é bem. Ciência. Go Romeo 1-2, mantenha escuta. Trip 5491 para o localizador, curva à esquerda para o 1-40. Esquerda 1-40 para o localizador, trip 5491. Atingindo 050, voo na 601. Na 601, desça para 2000 pés, ajuste no 009, atrasado ele é 6, pista no 0, retorno estabilizado. Guardará estabilizado, voo na 601, desça 2000 pés, sem tirar. Voo na 612, acendo a indicação, atrasado chega da mar e desça para nível 050. 050, solicita a 2 na 612. Mantenha a chegada, voo na 612. Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Se Alfa formará antes da Juliette. 1 hora, 1-2 milhas, rumo oeste, cruzando 2500 pés, correção, mantendo 2500 pés. Tata Alfa 3-2. Trip 5491, desce para 2000 pés, ajuste Salvador 1009. Para 2000 pés, 1009, trip 5491. Voo no 612, apresente, atrasado por hoje, Duna. Duna para no 612, obrigado. Voo no 612, desce para 4000 pés, ajuste no 009. Para 2000 pés, 4000, ajuste 1009, no 612. É 1-43 no solo, 8-4-2, livre direito, chame o som, 2-1, decimal 9. O sinal é 6210, próximo a Juliette. 6210, ingresse Juliette para o portão 4. Juliette, portão 4. 2000 pés, ajuste no 009, contato radar 2-3 milhas. Correção, aguarde contato radar. Estou Juliette. Alfa, reportado para Juliette. Salvador, tá 3567, puxa para a net. Portão 3, aguarda para puxa para a net, top. Aguardando. Turma Quebec, reporte para descida. No 601, no complete canal, chame torre na sequência 1-1-8-9-5. Estabilizado, gol na 601, chamará 1890, fica inscrito. Torre, o gol na 601, estabilizado, passando Duna. Gol na 601, não continua a aproximação, ainda não avistado. Cheque trem, reporte baixado, travado. Voltímetro 1-009. 1-0-0-9, reportado abaixado, travado. Tá, Mike, Eco Delta, aciona a identificação. Confirme baixado, travado. Reportará, o gol na 601. Afirmativo, após baixado, travado, tem livre pulso. Gente, grata, o gol na 601. Radar 20 milhas sudoeste de Salvador. Romeu Juliette, 6143. 6143, ingresso Juliette, posto 9. Juliette para 09-6143. 3567 da SAM, no portão 3, autorizado para o estacionamento, chama para. Mike Echo Delta informa que você seguirá como número 3 na aproximação. Trip 5491, autorizado LS, FI, pista 90, reporte autorizado. Cliente, autorizado LS, Trip 5491. Mike Echo Delta informa o novo limite, radial 300 de Salvador. A gente está informando se ultrapassará o curso do localizador. Gol no 612, informa o tráfego 11 horas, 7 milhas. Rumo Nordeste, mantendo 2 mil pés. Correção, rumo Norte, mantendo 2 mil pés. Serra 76. Tá certo, Ana Bárbara. Parecer para 2 mil, Ana Bárbara. Autorizada descida para 2 mil pés, ajuste na 009. 2 mil, menos. No localizador, 3549. Complete canal de metrô, Rio no 895. 118.95. Sim, Matheus. Ok, 3549, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Gol no 612, autorizado LS, que foi pista no 0, reporte estabilizado. Autorizado ao procedimento, gol na 612. Torre Salvador, boa tarde, 3549. 491, aguarde pista livre, continue a aproximação, altímetro é 1009, reporte baixado travado. Gente, nós estamos a 9 milhas da cabeceira, reportaria baixado travado, 3549. Espera 1895, 1009, boa viagem, 3557. 9, 2, 9, 5, 4, 3, 5, 7, 7. 601, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, gol 601. 090 graus, 12 Norte. 0902, formaria baixar trabalho, 3549, um pouso autorizado. Que Delta, resumo a navegação, vem na proa de Duna. solo MJET 6720 para autorização, Galeão. 3567, visual 4R72, no final. Visual. Após o pulo do meio, motorizada NA e manteca, 0 no 0. Manteca no 0, após o pulo do meio. 5145, WebJet 6720. 360, autorizado. Informe Zulu 1-0. Dael, Leda, Bridge, decola da 1-0 com curva direita. 985145. Afirmativo, portão 612, chame pronto, Web. Chamar. Portão no setor, frequência livre. Estabilizado no 6-2. Sim, complete final, chame tu e 1-895. 895. 6-2 para 3 do externo, baixar, travado. 5491, livre pouso. Desabilitação feita, pista no zero, estão estabilizados. 491, sim. 1-6-1-2. Confio para Tony. LXA, bota 2 externo baixado. 1-6-1-2, continue a aproximação, número 2 para pouso. 7-1-6-1-2. Prossiga, 6-3-2-1. Você pode confirmar por gentileza, eu pergunto 7, até que ponto está previsto aí na navegação que foi enviado? Apino, após Apino, continua na obra do Luno 7. Sente grato, minha querida. O gol no 601, antes da Juliette. Pole position no 601. Posição 1, sente grato. No solo 52, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Direito, solo 121, ao vivo. Solo, salvador, 4-9-1. Livre decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 139. Livre decolar, 3-7. Meio 2, livre pouso na pista 1-0, vento 090 graus, 1-5 nós, altímetro é 1-0, 1-0. Livre pouso no 1-0. No 567, decolado aos 5-4, chame controle frequência 1-9, decimal 9. 2-9, obrigado, botão. Boa tarde, eu sou 3567. 3567, contato radar, saída A, vou subir para o 380. 380. disposição, localizador Mike Eco Delta, passando por... Sim, de complete final, chame torre 1895. Tomar torre 1895. 1856, autorizado, chame táxi. Autorizado, camarada. Torre, o papapá, Mike Eco Delta, passou dono estabilizado. Atenção na segunda de India Vitor, livrar a esquerda para a final, para a final à direita na 17. Mike Eco Delta, continue aproximação, ainda não avistado. Então. 1612 no solo, aos 55, livre à direita, chame solo 121 desse solo. 209. Mike Eco Delta, confirmando, tem intenção de modificar o... regras de voo para visual? Confirma, na segunda milha de Índia, Vitor. Pode para o meio, Mike Eco Delta. Passa lá para livrar, Mike Eco Delta. Alô, na meia, na dois. Mike Eco Delta, torre 1895. 1962. Passou externo, Mike Eco Delta. Eco Delta, ele vai cancelar as regras de voo. Tem mais uma milha de dentro. Afirmativo, reporte. Agora. Solo Ocean Air 6321, pronto para pushback e acionamento no 7. 321, autorizado puxar no 7, Chantax. Semana para o táxi, 6321. Juliette, na 6192. Juliette, portão 3, na 6192. Juliette, 3, na 6192. Já baixar a trama. Mike Eco Delta avistado, cancelando regras de voo, instrumento para visual 59. Autorizado curva pela esquerda, reporte na final da 17. Passar na final da 17, Mike Eco Delta. Boa tarde, 3, 8, 9, 4, deixando para o 150 com a Romeu.